primeiro amor, minha primeira paixão, pra primeira menina que roubou meu coração. Eu e minha prima no quadro, eu falei mamãe. Pegou no meu saco, eu falei mamãe. Pra geral na sala, eu falei mamãe. Cai de boca, eu fingi pra você mamãe. Eu e minha prima no quadro, eu falei mamãe. Pegou no meu saco, eu falei mamãe. Pra geral na sala, eu falei mamãe. Cai de boca, eu fingi pra você mamãe. Eu e minha prima no quarto, pegando na bunda e pegando no saco. Eu falei, cai de boca, me paga o babão. Tá geral lá na sala, assistindo o Mengão. Ninguém vai perceber que você tá engasgando na pica lendária que tá latejando na minha cueca. Já toda melada, pode vir sem dó. Incesto é o caralho, pau no cu da lei. Incesto é o caralho, se ela é gostosa não é incesto. É meu dever como cidadão deixar meu leite naquele bocão. Mas se ela morde aí eu, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, pegou no meu saco, eu falei mamãe. Tá geral na sala, eu falei mamãe. Cai de boca, eu vigi pra você mamar.